Calor da Paixão. Ligue com Crati, manda Calor da Paixão. 8299-17-2016. Alô, meu empresário, Denis Xavier, o design dos artistas. Cansei de sofrer na minha vida, eu não te quero mais. Eu te dei várias chances de me amar, você não foi capaz. Se arrepender.